Resumo do plenário. A Assembleia Legislativa do Rio aprovou nesta quinta-feira, 22 de agosto, em primeira discussão, o projeto de lei 1641 de 2012, que substitui o termo automóveis por veículos em trecho da lei que estabelece a concessão de cartão especial de estacionamento para pessoas com deficiência e idosos. A razão da mudança, diz o autor da proposta, deputado Flávio Bolsonaro do PP, é a queixa de pessoas que não conseguem o documento em função da interpretação literal da lei. Qual é a diferença? Porque é uma mera interpretação, mas que com a mudança permite que pessoas nesse enquadramento, que tenham caminhonetes ou veículos utilitários, possam tirar. Então, o cara que tem uma van não consegue, o cara que tem uma caminhonete não consegue. Então, é uma adequação à realidade, porque essa foi a intenção do legislador ao criar essa lei. E o Detran interpreta de maneira restritiva, equivocada, levando a injustiça para idosos e pessoas portadoras de necessidades especiais. O projeto volta à pauta para a segunda discussão. Reportagem Ronaldo Ribeiro.